cleared flight level 390 via Upper Risk 58. Takeoff at runway 10, after left turn, Pucca departure, Caju transition. Salvador departure frequency 119.8, squawk 5557, American Line 980. Yes, flight level cleared 390. American Line 90 cleared. Lead back correct push for push and startup. Salvador, o gol 1605, puxa sonar, está no gate número 5. Número 05, vai aguardar para o pushback, só um instante. Ok. Golf India Hotel, me escuta? India Hotel. Vai prosseguir rapidamente para o 06 no reboque, reporte ao término. Ok, ciente. O número 05 vai conter a equipe de solo que, após a passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda, que vai para o gate 06 em reboque, está livre e puxa após táxi, segundo o 605. Após a passagem, vai coordenar com o solo, então, o 605. Então, 5221, bom dia. 5221, siga. Temos pré-autorizado 200, aceita? Vitória da Conquista, autorizado 200, decola da pista 10, primeira curva direita, saída arbor, posse direto, Vitória da Conquista. Controle 119.8, acione 5560. B21, planejamento correto, posto pronto para posicionamento. Na 3663, Guarulhos 340 autorizado, via UP Zulu no 6, após Bravo Hotel Zulu, após direto Trivia, após conforme rota. Decolando 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1 no 9, decimal 8, acione 5554 da 3663. Neutralizado 340, copiou? Procedimento correto, posto plano para posicionamento. O voo fim de hotel finalizando o reboque na ponte 612. Sente, bom dia. Bom dia, obrigado. Salvador, um bom dia, TAM 3304, passando externo, Sadec. O TAM 3304 avistado, o ajuste 1-0-1-4 está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 1-1-0 graus, 1-0 norte. Está autorizado o pouso no Sadec, TAM 3304. Alfa no ponto de esperador no 0, chame torre, 1-8, decimal 95, QNH 1-0-1-4, boa viagem. 1014, Indy Alfa, ponto de espera 1895. M3 no 2, Recife 350 pronto? Recife, autorizado 350, via Upper Whiskey 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.8, acione 5550. Bom, 1605, ponto de espera pronto. Bom dia, 1605, mantenha o ponto de espera. Vai manter. Tá 3304, o solo ao 10. Libera a direita e chame o solo, 1219. Libera a direita, solo 3304, vai taxiar via Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette. Capital Ground, bom dia, American 980, gate 11, ready to push back in, start. Clear the report, ready for text, American Line 980. Clear the report, ready taxi, American 980. Vou no 605, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 1605. Na 6311, no solo 113, libera a direita, 1219, o solo. Libera a direita, 1219, bom dia. Salvador, bom dia, Canaé 6311, vai taxiar via Alfa, reportar antes do taxiway Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 6311. Eu vou no 605, decolagem autorizada da 10, vento 120 graus, 109. Sente livre decolagem, voo 605. Capital American 980, we are ready to taxi. Here's Dex via April 1, India Alpha on the road point of runway 0, contact to tower, frequency 118.95, QNH 1015. Okay, 1015, India Alpha, holding point runway 10, then tower 1895, American 980. Voo no 605, decolado ao 16, chame o controle, em 719.8, boa viagem. Duas, obrigado, bom domingo. Na M3 Lunos, observa a passagem da aeronave da América. Após a passagem da mesma, vai ingressar na Juliette para o portão 11. Gente, após a passagem da aeronave, prossegue para o 11, 6311. A 3663 vai aguardar para o pushback. Minha mensagem vai coordenar com a equipe de solo que após a passagem da aeronave da Oceané, a sua retaguarda que vai ingressar no gate 11, está livre, poste táxi. American 980, it's holding number 1, runway 10. American 980, clear for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Okay, clear for takeoff, runway 10, American 980. O Tigo 221 no pátio 3 está livre após táxi. American 980, airborne at 20, contact departure 119 at decimal 8, today. 119 F8, American 980, good day. Salvador, 3521, acionou 47 a bordo, 4251, Salvador, tá pronto para o táxi. 5221, autorizado táxi via parte principal, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 118, decimal 95, QNH 10115, boa viagem. Índia, parte principal de Alfa, ponto de espera da 10, 5221, obrigado, Matheus. Sete, prossiga. Sente o nível solicitado, visual, para Maceió. Sente, agora instante cópia, 8770. Agora instante. Autonomia? Tão 3663? Tão 3663, autorizado táxi via parte principal e IJ Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 1-1895, QNH 1025, confirme a alternativa? Então, a alternativa é Galeão, QNH 1025, autorizado via parte da Alfa, procurando a torre a foto. E com a Oscar, na posição 2. 729, Guarulhos 360, sente, aguarde, cópia. Na escuta, 729. Mostra um instante, Força Aérea. Você era 8770 na escuta? Você era 8770, Maceió, 500 pés autorizado, decola da 10, corredor forte, controle 19.8, acione 0263. Após a decolagem da primeira curva esquerda. Poste pronto para acionamento 8770. Livre após táxi 8770. P5221. Decolado aos 27, chame o controle em 1.9.8, boa viagem. 798, grato, bom serviço. Guarulhos 360, pronto? Pronto, pronto. Guarulhos autorizado 360, via UPS Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivi, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.8, acione 5567. Copiado 360 para Guarulhos, via UPS Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trivi. 10 é a Pinhos, decola curva direita, da Euleda Bridge, 198 é o controle e 5567 o transponder web 6729, está pronto para o posicionamento na posição 2. Web 6729, posicionamento correto, na posição 02 está livre, puxa pós-táxi, 6629. 6629, vai chamar o táxi. Boa, o TAN 3663, aguarde no ponto de espera, devido a um ATR da trip, o tráfego decolou no mesmo perfil de subida, só mais um instante para a separação, ok? Salvador, bom dia, TAN 3859. TAN 3859, Curitiba 340, pronto? Pronto. 3859 para Curitiba, autorizado 340. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, após eleva, após conforme rota do plano. Controle 119.8, acione 55.